Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de estar na sua presença e de glorificarmos a Ele, suplicarmos pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pelo seu perdão, pela sua glória sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos compartilhar, como fizemos ontem, mais um salmo, salmo de número 130. O salmo de número 130 é um salmo de confiança no perdão do Senhor. É também um cântico de peregrinação, mas a proposição dele é a confiança que devemos ter no perdão que Deus nos concede através da sua graça, do seu favor, que nós não merecemos, mas ele nos perdoa. Faremos como ontem, em quatro etapas, a leitura de uma palavra do nosso irmão Everson, sempre presente conosco, a leitura do texto, a observação de três notas apenas, de rodapé, porque o salmo é pequeno, e depois uma palavra pastoral do livro Os Salmos, que eu escrevi para a nossa edificação. Partamos então para a primeira etapa, querido irmão, querida irmã. Diz assim a mensagem que o irmão nos enviou: a vida é como uma grande carta que precisa de muitas vírgulas para ser escrita. Essas vírgulas são muito importantes, ainda que tenham, em alguns momentos, formato de lágrimas. Quantas vezes queremos realizar algo e nos dedicamos bastante, mas as coisas não saem como imaginamos. Isso nos mostra o quanto somos frágeis e dependentes do agir de Deus em nossa história. Por isso, precisamos deixar de lado a ansiedade e o medo, e pedir que Ele conduza a nossa vida de acordo com a vontade dEle. O irmão nos desejou bênção para esse dia, desejou um dia abençoado, e nós repassamos esse pedido agora, essa oração, pedindo que Deus abençoe você ainda hoje e abençoe sua vida em todos os momentos de sua história. Tendo feito essa primeira leitura, passamos então agora a leitura do Salmo 130, como segunda etapa dessa breve devocional. Diz assim o Salmo 130: das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor. Mais que as sentinelas pelo romper da alvorada, Israel deposita toda a tua esperança no Senhor. pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a leitura do Salmo 130, meus queridos. Salmo que inspira essa devocional nessa noite, e espero que depois, quando as pessoas ouvirem, ou amanhã, ou no blog, em outros dias, passem por essa mesma confiança, recebam essa mesma graça de confiar no perdão do Senhor, tenham a sua confiança no perdão do Senhor, recebam por parte do Espírito Santo a certeza de que Deus está pronto a nos perdoar desde que nos arrependamos dos nossos pecados, desde que confessemos os nossos pecados, desde que mostremos o fruto do arrependimento em nossas vidas. Muito bem, vencemos a segunda etapa com a leitura do Salmo 130. Agora faremos então a leitura de três notas apenas. A primeira nota está no versículo primeiro. Eu leio novamente para você. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. A nota diz assim: este é o sexto de sete salmos considerados penitenciais. Salmo 6, Salmo 69, versículo 2, Salmo 30, versículo 1, Salmo 32, versículo 6. Ainda o 130, como nós estamos vendo, há outros. O sábio autor desse poema viveu numa data pós exílica, após o exílio na Babilônia. Mais uma vez eu preparo você para a próxima semana, quando nós vamos voltar para o texto de Jeremias com a pastora Margarete. Então Deus está nos presenteando com salmos pré-exílicos, salmos pós-exílicos, e o livro de Jeremias trata de todo esse contexto. O contexto que antecedeu o exílio da Babilônia, os motivos pelos quais o povo de Israel foi exilado na Babilônia, o próprio exílio é mencionado, os vários momentos de exílio, os quatro momentos de deportação, a história de Jeremias, e já apontando também para aquilo que iria acontecer no exílio e na volta do exílio. Também o livro de Ezequiel, agora não estamos ministrando, mas Ezequiel vai trabalhar com isso, Daniel vai trabalhar com isso. Então, o sábio autor desse poema viveu numa data posterior, pós-exílica, e soube perceber que não há um ser humano. Não há um ser humano, irmão. Não há um ser humano, irmã, que esteja livre do pecado desde o seu nascimento, como nos mostra Gênesis capítulo 3, e ainda poderíamos citar textos do Novo Testamento que falam sobre isso, do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o mais clássico. Então não há um ser humano só que esteja livre do pecado desde o seu nascimento. Entretanto, descobriu que no amor leal de Deus há misericórdia para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! Deus é misericordioso e Ele enviou Jesus para isso. Ele não veio no momento da sua encarnação, Ele não veio para a história para julgar e condenar, mas Ele veio para salvar o enfermo, para perdoar o pecado de Zaqueu, o cobrador de impostos, ele veio para perdoar a mulher que foi pega em adultério. Aliás, esse texto é bem característico do patriarcado ainda, né? Porque falam da mulher que foi pega, mas ela não estava adulterando sozinha. E vale a pena você pensar nisso. Tem o homem também, mas o homem não foi levado para ser apedrejado. Mas Jesus veio, voltando para o caso específico, e perdoou aquela mulher. E ele diz: não há ninguém mais que queira lançar pedra sobre você, que queira apedrejá-la por causa do pecado. E completa dizendo: eu também não. E aí a envia: vai e não peques mais. É o grande chamado de Deus. Deus nos perdoa, mas Ele quer que não pequemos mais. Então, entretanto, descobriu o salmista que no amor leal de Deus há misericórdia. Meu irmão, minha irmã, você precisa nessa noite, independente do pecado que cometeu, se você está afastado de Deus, Deus está cheio de misericórdia e pronto a acolher você em seus braços. E mesmo que você esteja em plena comunhão, por exemplo, com a igreja, em plena comunhão com Deus, na igreja, e cometeu um pecado, se você confessá-lo genuinamente, verdadeiramente, se arrepender disso, Deus está pronto a perdoar. Quanto eu já provei dessa misericórdia, eu posso dizer a você que Deus é misericordioso, porque Ele já foi misericordioso comigo, tanto no processo da conversão, como no processo posterior à conversão. Deus é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele está pronto a olhar para a fragilidade do nosso ser e nos ajudar, como disse o irmão na sua mensagem, a nos livrar de toda ansiedade e nos livrar de todo sentimento de culpa e nos livrar de todo medo e fazer com que nós possamos chegar próximos a Ele e desfrutar do seu perdão, da misericórdia e concretamente do perdão. O amor leal de Deus gera isso, misericórdia, para perdoar todos os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Aqui é uma extensão para um outro tema belíssimo, mas se estamos então libertos do poder do pecado, da lei do pecado e da morte, se somos libertos dos grilhões do pecado, então vamos viver a vida com Jesus e vamos experimentar o livramento que nos conduz à vida eterna e nos livra da condenação eterna. Para conferir esse, entre outros textos que você pode conferir, Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos 6, versículo 23, são textos que vão falando sobre a graça de Deus, graça e misericórdia. Romanos 8, versículo 1, 1 Pedro 1, 18 a 21. Esse versículo, incluindo o subtítulo, pode ser transliterado a partir dos melhores originais hebraicos dessa forma: Shir Hamalot Mamakim Keratish Adonai. Então, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, meus irmãos, eu leio para vocês, está no versículo 4. Contudo, em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Aleluia! Em Deus está o perdão. E diz assim a nota: diante de um mundo que caminha célere, ou se você não conhece a expressão, caminha rapidamente, caminha aceleradamente. Diante de um mundo que caminha célere para a destruição, em todos os sentidos, nosso grande consolo é saber que o Senhor nos prometeu seu perdão e o resgate eterno das almas dos crentes. Eu prefiro dizer da vida dos cristãos, do espírito dos cristãos. Confira Êxodo capítulo 34, 6 e 7, Salmo 57, Salmo 59, versículo 9, Salmo 127, versículo 1, 2 Samuel, versículo 13, capítulo 13, versículo 34, 2 Samuel, capítulo 18, 24 a 27, Cantares, capítulo 3, versículo 3, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, a nota de rodapé das Bíblias, em geral, dão alguns versículos e a gente aponta mais um ou dois quando estamos falando, mas você pode procurar sobre esses temas uma série, uma enormidade de versículos que podem alicerçar e fundamentar a sua fé. Mas o nosso propósito aqui, o meu em particular, é mais uma proposta devocional. Isso implica em que nós não vamos fazer 1 hora, 2, 3, 4 horas de ministração, pelo menos não nos Salmos. Posso até fazer mais extenso, 1 hora em outros textos, mas os Salmos eu pretendo trabalhar de modo mais breve. Portanto, diz assim o versículo 4: contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. E tem aí a nota que nos fala sobre isso. Nosso grande consolo é saber que o Senhor nos prometeu o seu perdão. Quero que você experimente isso, o perdão de Deus e o resgate eterno da sua vida, o resgate do seu espírito, porque você, resgatado pelo Senhor, vai viver com Ele eternamente, vai viver um novo céu e a nova terra. A terceira nota, meus irmãos, irmãs, está no versículo 7. Leio para você, é a última nota. E aí nós já vamos para a palavra pastoral. Israel deposita toda a sua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Olha que bonito! Israel deposita toda a sua esperança no Senhor. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim e com ele vem plena redenção. O rodapé nos aponta o seguinte: no sacrifício vicário de Jesus Cristo, o Messias, foi cumprida toda a expressão no amor leal de Deus para com a humanidade. O sacrifício de Jesus, o Messias, expressa o amor pleno de Deus para com a humanidade, querido irmão, querida irmã, e expressa em sua plenitude o perdão de Deus, o seu perdão eterno. Essa foi a maior promessa do Antigo Testamento cumprida no Novo Testamento. Você encontra referência sobre isso no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, no Evangelho de João, texto clássico, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. casado com esse, você encontra na primeira epístola de João 3,16 também. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. No Evangelho de João, também, voltando, capítulo 5, versículo 24. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna, vida plena. O Evangelho de João ainda, no capítulo 11, no versículo 25. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Capítulo 23, versículo 27. Esse versículo pode ser transliterado dos originais hebraicos, Lachel Israel el Adonai, Kihin Adonai Hashesed Vehadbeimor Fedut. E fala então sobre esse perdão, essa graça de Deus, esse perdão eterno do Deus que, antes da fundação do mundo, já tinha um plano para cada um de nós. E também tinha um plano salvífico. E esse plano salvífico se concretizou na história do Messias. O Messias aguardado por Israel, o Messias já visualizado e que muitos judeus já creram. Desde a época de Jesus, muitos judeus creram em Jesus como o Messias. Entenda isso de uma vez por todas. Desde a época de Jesus, já foi a comprovação para muitos judeus de que ele é o Messias. E depois de lá para cá, também muitos creram, muitos creem e outros ainda crerão. Outros judeus ainda crerão que Jesus é o Cristo e experimentarão do gozo dessa vida com Deus, do seu perdão eterno, da sua graça, da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui encerramos a terceira parte. Primeiro, o texto enviado pelo nosso irmão. Segundo, o texto bíblico. Terceiro, as notas da BKJA. E para finalizar agora, eu leio uma breve palavra pastoral sobre o Salmo 130. O clamor das profundezas. Esse salmo é uma queixa especial que não visa a destruição do inimigo, mas tem como objetivo uma volta a Deus. Uma volta, se você preferir, para Deus. Esse é o objetivo, não visa a destruição do inimigo, mas uma volta para Deus, uma volta a Deus. Trata-se de um pedido de perdão pelos pecados e pela tristeza que eles geraram no coração do salmista e do salmista também em relação ao povo de Israel, aplicando em nossas vidas. O texto trata de um pedido de perdão e nós devemos pedir perdão ao Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se há alguma coisa que está criando um obstáculo entre você e Deus, peça perdão ao Senhor agora, hoje, não deixe para amanhã, peça perdão pelo seu pecado. Peça perdão também, um perdão intercessório pelos pecados da família, da igreja, da sociedade. Peça perdão a Deus. Porque quando nós vemos todos os pecados, vamos visualizando, isso nos entristece, como o salmista ficava entristecido com questões da história de Israel, nós também nos entristecemos e temos que pedir perdão. Trata-se, portanto, de um pedido de perdão pelos pecados e pela tristeza que esses pecados geraram no coração. O salmista se sente em águas profundas de entristecimento e ele suplica ao Pai, se ele observar apenas as iniquidades, ninguém subsistirá. Se ele observar somente o pecado, ninguém subsistirá, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas sabendo que Deus não olha somente para a iniquidade, somente para o lapso, somente para o erro, somente para o pecado, ainda que entristecido, como se estivesse em águas profundas, ele suplica ao Pai pelo perdão. E nós agora, muitos irmãos que estão ouvindo, em muitos lugares do Brasil e do mundo, podem então suplicar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, porque se o Senhor observar apenas as iniquidades, ninguém subsistirá. O salmista clama, então, para que o Senhor libere o seu perdão e misericórdia para com aqueles que, ainda que imperfeitos e sujeitos ao pecado, sejam agraciados pelo perdão de Deus, porque são tementes ao seu nome. Aqui é mais específico, quando fala do povo de Israel, porque o povo de Israel tem um temor do Senhor, desde a aliança estabelecida com Abraão. E nós, na igreja, sabemos muito bem o que é isso. A igreja cristã, eu não estou me referindo à denominação A, B ou C, mas nós temos uma presença do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós sabemos que somos imperfeitos, sujeitos ao pecado, mas somos tementes ao nome do Senhor e clamamos: libera-nos, Senhor, do nosso perdão. Se for uma questão individual hoje, meu irmão, minha irmã, libera-me, Senhor, do meu pecado. Libere-me, Senhor, desses grilhões do pecado e libere o teu perdão sobre a minha vida e a tua misericórdia. O homem de Deus, a mulher de Deus, aguarda pelo alívio de sua alma, esperando pelas promessas da palavra. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos, irmãs. Devemos esperar nas promessas da palavra de Deus. Nós que somos do Senhor, homens e mulheres de Deus, aguardamos pelo alívio da nossa alma, esperando nas palavras do Senhor. Pois quem anda com Deus e o conhece, anseia por seu livramento, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Que todo o povo de Israel, voltando para o contexto específico do Salmo, que todo o povo de Israel espere somente nas misericórdias do Altíssimo e em sua redenção, apresentando-se em atitude de arrependimento e confissão. Que nós, como igreja, também esperemos, como cristãos, vamos dizer assim, melhor, esperemos nas misericórdias do Altíssimo e na sua redenção. E no encontro dos dois povos que se tornaram um só povo no encontro de dois rios que se tornaram um só, que todos nós, desde aquele momento no passado, no momento maior da história, na plenitude dos tempos com Jesus e até o momento escatológico, até o momento das últimas coisas, nós mantenhamos uma atitude de arrependimento e confissão, que nós todos esperemos somente nas misericórdias do Altíssimo, na redenção que vem do Senhor, e nos apresentemos a Ele em atitude de arrependimento, de confissão. Assim como no passado, irmão, irmã, Israel teve que manter a sua esperança em Deus. Deve manter até hoje a sua esperança em Deus. Nós também devemos manter a nossa esperança no Deus que redime de toda a iniquidade. Na hora em que nos sentirmos em águas profundas de solidão e tristeza, esperemos no Senhor, porque Ele segura a nossa mão e nos liberta. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, e que todos nós recebamos desse perdão, dessa graça e dessa misericórdia que vem da parte do Senhor, ainda que estejamos nos sentindo nas maiores profundezas do abismo, da distância de Deus, da angústia, da solidão, da ansiedade e medo, que nós experimentemos da libertação que vem do Senhor, da salvação através do perdão de nossas vidas. Recebamos a bênção em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação bendita do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem eu mencionei a Alemanha, como um país que tem nos ouvido, e hoje eu quero sair do continente europeu para ir para a América do Norte e dizer que nós temos tido boa escuta também nos Estados Unidos. Então nós glorificamos a Deus. Nesse caso, nos textos, ouço. Estão escutando em português, são brasileiros que estão fora do país, ou são tocados pela sinopse, pela tradução que a nossa missionária, Vivian Lopes, tem feito. Então, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, eu fiz uma lista no gráfico que ela mandou, deixei aqui do lado e vou agora passeando pelos continentes para que você saiba que Deus está nos abençoando e ore para que o Senhor nos abençoe mais. Divulgue esse telefone para as pessoas e divulgue o blog também para as pessoas e aqueles que desejarem, comprometam-se também ofertando nessa obra e em nossas vidas. Tá bem? Então temos sido ouvido em todas as regiões do Brasil, ouvidos na Alemanha, ouvidos nos Estados Unidos. A cada dia eu vou compartilhando com você mais um país. Que Deus te abençoe e que você experimente nessa hora o alívio, o refrigério, a graça do perdão de Deus, a sua misericórdia, que te limpa, lava de todo pecado, justifica, liberta, que todo o perdão de Deus esteja sobre a sua cabeça e seja derramado sobre todo o seu ser. E você experimente disso para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Amém.